100% différentes. 100% différentes. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Cémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Tour de gauche? Non, c'est le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel fête son anniversaire avec une soirée rouge gauche. Inscris ton groupe et remporte le panier garni. À partir de 20h30, rouge gauche, suivi du bal, soirée dansante avec Johnny Valzia, puis le grand ou Mike the Gaite, au rey de la concertine, fera son show. Entrée 10 euros. Adhérent, 8 euros pour celui qui est à jour de sa cotisation. Gratuit pour les moins de 10 ans. Buvette et restauration rapide sur place. Bifanche, sandwich, moelle, gésier et gâteau. Le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Venez nombreux et souhaitez un bon anniversaire à notre belle radio. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. L'association franco-portugaise de Gien organise le samedi 11 novembre à partir de 20h30 une grande soirée dansante. Celle-ci sera animée par le groupe Capa Negra avec la présence de l'artiste Hélène Correia et ses danseuses. Vous avez la possibilité de réserver. Pour cela, appelez le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Vous pourrez également déguster quelques spécialités portugaises. Alors, rendez-vous le samedi 11 novembre à la salle Curie à Gien. C'est l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. 10 ans. 10 ans que votre magasin vous accompagne au quotidien. 10 ans à vous proposer un large choix de produits venant de tout horizon. 10 ans que vous lui êtes fidèle. Alors, pour vous remercier de votre soutien et pour célébrer ces 10 années d'activité, rendez-vous le dimanche 26 novembre à partir de 10h et ce jusqu'à 19h30 pour fêter l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. Une journée spéciale remplie de surprises, de saveurs culinaires, de découvertes culturelles, de musique et de divertissement. L'entrée gratuite est ouverte à tous. Alors, venez en famille, avec vos amis, pour cette journée très très très spéciale. Les 10 ans du Panier du Monde, c'est le dimanche 26 novembre, au 18 rue de Montaron à Fleury-les-Aubrais, à partir de 10h du matin et ce jusqu'à 19h30. Alors, soyez au rendez-vous. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. sentivo ficarlo. Eu já não posso suportar a minha vida, me amargura. Não te vás. E estou partindo porque sei que tu agora não me amas. Não te vás. Então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana. E ora, cá estamos hoje também para mais uma missão das manhãs românticas. E hoje somos o 7 de novembro de 2023 e vocês estão na presença de Lourenço, aqui na Rádio Arcancel 96.2, das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música romântica. Então, para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem viaja, uma ótima viagem. Para quem está de férias, ainda umas ótimas férias. E para quem está em casa, uma ótima manhã. E fiquem bem à escuta da emissão da Manhã Românticas apresentadas por Lourenço. Então, abrimos a nossa emissão com o Broa de Mel, Não Te Vás, e vamos continuar com Fernando Rodrigues, Um Grande Amor. Então, até já e boa escuta e uma ótima manhã para todos. imagens dominam o meu pensamento, trazendo você sempre aqui. É pura ilusão, coisas do coração, e a saudade me faz lembrar, faz lembrar. Só um grande amor é mais que o orgulho, só um grande amor. Ora, então viemos de escutar Fernando Rodrigues e estamos à escuta de Nelson Ned, Tudo Passará. Que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará. Quando se entrega o coração. felicidade. Quando se entrega o coração. Lindos são os dias, deixe-me levar Continuamos então com o nosso boa cantor Joaquim Sena. Será que vais? Onde estava? Chorar por ti nunca imaginei, mas chorei, eu não me esperava. Senti uma dor em mim, não sei explicar. Foi tão difícil de repente ficar sem ti e voltar a aprender a amar. Ainda hoje não me sai do pensamento, a viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. acordei sem saber onde estava. Chorar por ti nunca imaginei, mas chorei, eu não esperava. Ainda hoje não me sai o pensamento, mas continuo a viver a minha vida, me lembrando aquele grande sentimento que tive cá dentro da tua partida. Será que vais voltar um dia aqui para me encontrar? Voltar de novo a poder te tocar, que sempre o que sonhei. Será demais pedir-te para me dar uma explicação, dar uma razão ao meu coração? Pois sempre o que sonhei, quer que saibas, campo aqui na solidão. Nossa vida, por meu amor, por nosso amor, é que eu te peço. Espera, ainda tenho em minhas mãos a primavera. Quero cobrir-te com carícias e quimeras.

uma ótima escuta e fiquem bem aí todos desse lado à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Tu és sol cor do branco, és a luz do sol poente. Tango, tango, tango feliz, tu és vida, aguarela multicor. Tu és bola colorida, borboleta então tecida, pois arde flor em cor. O meu tango é desespero, se desfolha o mal me tem. Ciúmes de mulher. Tango é romance, é fantasia. O tango é cor, som que iria. O meu tango é esperança, verde cor do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente, tango, tango. Tango é azul, cor do ar. Tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és sol cor do branco, és a luz do sol poente, tango, tango. Sempre fui um homem louco demais, constante como o vento. Todos os meus dias eram iguais, sempre a correr contra o tempo. Nada me prendia ao mesmo lugar, nunca mais do que um segundo. Ninguém conseguia mesmo parar o meu lado vagabundo. Mudou e tudo graças a um sorriso, não de uma mulher, mas sim de outro amor, como eu nunca tinha tido. Com os olhinhos lindos da cor do céu, bem diferentes dos que eu via, fizeram nascer em mim outro eu e dar razão a quem dizia. Um homem muda ao ver esses olhos, muda e nada mais tem mais brilho do que o amor de um filho. Um homem muda por esse sorriso, muda e vê que afinal no mundo um filho é mais que tudo. Erguem para mim e outros sonhos tenho agora. Vejo-me a brincar com a flor que eu fiz e a ser mais feliz que outrora. Fica para trás a palavra a Deus que antes tanto eu dizia. Ponho hoje à frente estar com os meus, sentir o que não sentia. Um homem muda ao ver esses olhos, muda e nada mais tem mais brilho que o amor de um filho. Um homem muda por esse sorriso, muda e vê que afinal no mais que tudo. Desse jeito não dá pra ficar. Vou dar um tempo. Tudo que eu podia eu fiz. Vou tentar de novo ser feliz. Ora, e continuamos então com quem? Com Amor Bandido, Joana. Começa a minha indecisão. Uma parte quer viver, outra parte diz que sem você não vale a pena. Penso em tudo que ficou, tanta coisa a gente já passou. Valeu a pena. Como posso te deixar? Eu me acostumei demais. Nosso amor ninguém na vida faz. Pode o mundo se acabar. E vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pode o mundo se acabar. E vontade de te dar. Eu vou perder essa tua inspiração que me dá forças pra viver. Só você pra seduzir e me matar de emoção. Eu me acostumei demais. Nosso amor ninguém na vida faz. Que sempre te amou. Não mais um que por ti passou. Se não foi o amor que tu escolheste para ficar, faz-me este favor, já que mais nada me queres dar. Para onde quer que vás, e quem faz de mim, mente em tudo mais menos naquilo que eu senti. Foi amor, foi amor. Assim, não peço mais nada, só que te lembres de mim. Não como melhor, se o fui ou não sei. Seja como for, nunca te esqueças do que eu dei. Foi amor. Não está sendo fácil.

sei que tudo é possível. Eu fico na esperança que você diga que me ama. Já dizia alguém um dia, quem espera sempre alcança. Uma hora de 57 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2. Ai, como é bom ouvir estas belas canções românticas. Então vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia, com muitas, muitas belas canções. Isto até dá para dançar. Então, mesmo se você tiver aí alguém, ou se não tiver, peguem numa vassoura e dançem. Treinem um bocadinho, que viantou vai haver muito bailes. Chora, não estando ao meu lado, desespero e adoro. Essa foi a nossa história.

tinha que esquecer. E é por isso que vou com ela falar. Eu também não te esqueci. E é por isso que vou com ela falar. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Arc-en-ciel d'Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ora, e vimos de escutar então Nelson Ned, Domingo à Tarde, bonita canção. Ora, então, espero que vocês estejam todos a passar uma ótima manhã aí desse lado, junto com e na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, e não esquecendo Rosi e também a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, que ela estará cá amanhã presente a partir das 14 horas às 16. E também não esquecendo todo o auditório da rádio, todos os colegas de trabalho e o animador. Então, de minha parte, muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. E vamos escutar, como de hábito, a bela canção e apaixonada que ela tem, e é por título Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste, Ora, então vimos de escutar Tony Carreira Reste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E então eu vou passar aqui esta bela canção também, que tem por título Leonardo, Uma Lágrima. E esta música é pedida da parte de Sr. Agostinho Monteiro, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que o conhecem e para todos os portugueses que estão aqui em Orleão e pelo mundo inteiro, não é? Então, vamos ouvir esta bela canção que é pedido da parte de Sr. Agostinho Monteiro. Ora, são 10 horas e 36 minutos e vimos de escutar Leandro, queria esquecer-me de ti. A gente não se pode esquecer, mesmo que as pessoas não estejam cá, não podemos esquecer-nos delas. Temos sempre uma pequenina lembrança, não é? Ora, então eu tive aqui um senhor ao telefone comigo, que é o nosso Algemiro. Algemiro, que é o nosso animador da Rádio Arcanciel, que faz o seu programa às quintas-feiras de manhã, e ele não tem podido vir porque esteve doente, mas que já está tudo melhor, está tudo bom, e ele quinta-feira então estará cá a partir das 9 horas para ele fazer a sua missãozinha com a Vozes de Portugal. E vamos continuar com a nossa música, e desta vez vamos ficar com quem? Com as nossas mineirinhas, Eu Duvido. Vimos de escutar as mineirinhas, Eu Duvido, e então vamos continuar com as nossas belas músicas, e tenho aqui mais uma música pedido, que é da parte da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, das 14 às 16, que ela pede para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família e para todo o auditório, para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo Manuela de Araújo. E então eu vou passar aqui esta bela canção que tem por título O Marco Polo, A Chave do Teu Coração. Então vamos ouvir esta bela canção.

estar a teu lado. Horas e 48 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas e então estão à escuta do Chave de Ouro, Naufrágio do Amor.

sempre à beira-mar, venha sempre à beira-mar. Trago aqui estas coisinhas, trago aqui estas coisinhas, para amanhã o seu jantar, para amanhã o seu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar o balinho da Madeira. Deixa passar se acaba esta luna de miel. Somos la copa.

animador Vítor, que estará, que ele continuará as emissões depois de 3 ou 4 meses de ausência, e ele cá estará então amanhã, que ele vem de me telefonar para quem quiser ouvir a rádio, que ele estará cá então com a emissão dele a partir das 9 horas até ao meio-dia. Então, boa coragem, tudo de bom e desejo-te um ótimo dia. Então vamos continuar com quem? Com o René. Só um grande amor. Eu vivo em você. Seu beijo é minha fonte de prazer. Pondo as minhas mãos nos seus cabelos, canso meu olhar nos olhos seus. Eu moro em você, eu vivo em você. Em nós só tem amor, não tem adeus. Eu moro em você, eu vivo em você. Em nós só tem amor, não tem adeus. Não tem adeus quando se ama. Não tem adeus batendo a porta. É o desejo correndo nas veias, é a marca das unhas nas costas. Horas e 34 minutos, estamos à escuta então de René. Não tenha Deus quando se ama. E vamos continuar com o nosso Zé Amaro, a lua, tu e eu. Vem dormir no meu peito e suspirar.

na cintura. Quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol Ora, 11 horas e 58 minutos e é com esta bela canção que chego ao fim da minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas. E espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia. E quanto a mim, foi um grande momento estar aqui com vocês e um grande prazer. E então, muita saúde para vocês todos, cuidam bem de vocês e façam muita, muita atenção. Então, encontraremos cá sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma missão com o fim de semana pop. E daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional e fiquem bem, com muita saúde. Então, vamos escutar mais um bocado da música e depois despeço-me. Apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser, e muita saúde para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. É a notícia que está a marcar amanhã, buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro e também em dois ministérios em causa suspeitas de irregularidades relacionadas com os negócios de exploração do lítio. António Costa já esteve em Belém reunido com o Presidente da República. Notícias. Edição da jornalista Rita Soares. O Presidente da República recebeu na última hora o Primeiro-Ministro no Palácio de Belém, um encontro que aconteceu a pedido de António Costa. De acordo com fonte da Presidência, a Agência Lusa, a assessoria de comunicação do Primeiro-Ministro confirmou a realização de buscas da PSP no gabinete de Vítor Scária, chefe de gabinete de António Costa, mas foi apenas isso, essa confirmação, porque até ao momento não houve mais nenhum comentário. Há três detidos, de acordo com informações do Jornal Público, desde logo o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vítor Scária, o empresário Diogo Lacerda Machado, próximo de António Costa, e ainda o presidente